Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Paraíso Lunar, com locução de Alexandra Saraiva e Leandro Amadora. Estamos aqui, os dois juntos, para levar até si uma hora de boa música e poder relaxar ao som das grandes melodias que temos para si. Hoje vamos ter um programa com muita e boa música, toda ela em brasileiro, música romântica, claro. E então vamos começar por ouvir alguma música, não é, Alexandra? Pois é disso que os nossos ouvintes estão à espera, não penses que é da tua linda voz. Se calhar até poderá ser. Pronto, ok. Eu não discuto contigo, eu nunca consigo levar a melhor. E então quais são as músicas, Leandro? Vamos começar por ouvir a música do Hugo e Tiago Misteriosa. E depois vamos ficar com a voz do Alexandre Pires com a música É por amor. E é por amor que nós fazemos este programa diretamente para a Rádio Antena Web e para todos os ouvintes que nos ouvem, não é verdade? Exatamente, é por amor que fazemos este programa e é com muito mistério à mistura. Ora então, vamos ouvir Vamos. as duas músicas seguidas. Até já! Exatamente. Tô em casa, mais um dia que se acaba. Já é tarde, é madrugada. Sou escravo da paixão. Tô feito um louco, louco de tanto ciúme. Larga tudo e me assume. Te condeno por roubar meu coração. E o quê? Passo a noite inteira acordado te buscando, vendo fotos suas na internet navegando. Você com seu jeito de coitada e atrevida invadiu minha alma, bagunçou com a minha vida. Misteriosa, não tem forma, não tem cor, vai chorar, acreditar que ainda existe amor. É um castigo, é um grande vazio, é o preço que eu pago por ter te conhecido. É um perigo, é desejo, é vontade, é muito mais que verdade. Isso tudo são sintomas do nosso amor com a saudade. Pra se bater na palma da mão. Passo a noite inteira acordado te buscando, vendo fotos suas na internet navegando. Você com seu jeito de coitada e atrevida invadiu minha alma, bagunçou com a minha vida. Misteriosa, vocês querem ouvir, vai. E o que é? É um grande vazio. É um perigo. É um perigo. Do nosso amor com a saudade. Mais uma vez. Misteriosa, não tem forma, não tem cor. É chorar, acreditar que ainda existe amor. É um castigo, é um grande vazio. É um preço que eu pago por ter te conhecido. É um perigo, é desejo, é vontade. É muito mais que verdade. Isso tudo são sintomas do quê? Do nosso amor com a saudade. É quase imprescindível. Na silhueta do seu corpo eu vejo o invisível. O vento traz de seus cabelos um cheiro suave. E eu te juro amor eterno nesse instante. Mágica tem os seus beijos que me enlouquecem. Seu jeito de fazer amor que é sempre tão suave.

Seu corpo tem o cheiro da mais linda flor. E tudo é tão lindo quando a gente faz amor. Meu Deus, como é gostoso a gente amar assim. Viver cada momento sem pensar no fim. A cada encontro eu sinto nosso amor crescer. Por isso, amor, nosso caso é assim. Fogo e delírio, infidelidade não vai existir. Ao lado seu é o meu lugar. Seu beijo é mais doce que o mais puro mel. Meus olhos têm mais brilho que o azul do céu. Meu corpo tem o cheiro da mais linda flor. E tudo é tão lindo quando a gente faz amor. Meu Deus, como é gostoso a gente amar assim. Viver cada momento sem pensar no fim. A cada encontro eu sinto nosso amor. Meu Deus, como é bom amar assim e viver cada momento sem pensar no fim. É esta uma das frases da música que a gente terminou de ouvir do Alberto e Adriano. Então vamos continuando com música e embalados pelo amor. E agora a Alexandra vai nos levar. Sim, Leandro, vamos, porque dá uma sensação que estás a tomar assim um grande embalamento, não é? Estás a ficar assim muito... Ou será que estás mais numa de, como diz a música que vamos escutar a seguir, que nos vem trazida, ou que nos traz a voz de Daniel, ao qual se dá o nome de Quase Louco. Leandro, tu não estás a ficar assim tanto ou quanto quase louco? O amor deixa-te louco, Leandro? Podes acreditar que o amor deixa-me completamente louco, a mim e a todos que sabem levar mesmo o amor a sério. Sentir mesmo o amor, poder ver o amor mesmo não sabendo. E então, não é melhor irmos à música que eu comece, antes de eu começar por aqui a delirar, não é verdade? Pois, eu acho que sim, Leandro, porque tu, quando começas a delirar, tu ultrapassas o limite do quase louco. Por isso, vamos então ouvir Daniel com música Quase Louco. Até já! Lá fora a chuva cai, aqui dentro amor não sai. Esse sentimento vai ficar, tomar conta de mim. Eu não me acostumo sem você, hoje eu assumo que te amo. Não consigo, não dá pra viver assim. Pensando em você, não paro de escrever. Memórias, pensamentos, minhas fantasias. Dias e noites e saudade a andar pela cidade, mas tudo é deserto e só dentro de mim. Meu coração não dorme, não descansa nessa solidão. Ainda posso ouvir você dizendo não, batendo a porta, indo, me deixando aqui. O dia vem, o sol agora aquece tudo que há lá fora, mas aqui dentro o frio ainda me devora. Pois só o seu amor pode me aquecer. Tô ficando quase louco sem você. Não me acostumo sem você, hoje eu assumo que te amo. Não consigo, não dá pra viver assim. Pensando em você, não paro de escrever memórias, pensamentos, minhas fantasias, dias e noites de saudade a andar pela cidade. Mas tudo é deserto e só dentro de mim. Meu coração não dorme, não descansa nessa solidão. Ainda posso ouvir você dizendo não, batendo a porta, indo, me deixando aqui. O dia vem, o sol agora aquece tudo que há lá fora. Mas aqui dentro o frio ainda me devora. Pois só o seu amor pode me aquecer. Tô ficando quase louco sem você. Tô ficando quase louco sem você. Tô ficando quase louco. E agora, mais calmo um pouco, a não estar a delirar tanto com o amor, vamos prosseguindo com este programa para isso lunar. Deste lado, quem vos fala sou o próprio Leandro Amador. E eu, Alexandra Saraiva. E juntos, todas as segundas-feiras, vamos levar até si um paraíso, um momento em que você pode relaxar ao som de grandes músicas. E para que isso possa acontecer, vamos ouvir mais uma. De seguida vamos ouvir uma música que já pertenceu a uma dupla brasileira. Aliás, o nosso programa hoje é só feito de música brasileira, como já devem ter dado conta. Era a dupla Leandro e Leonardo. Infelizmente, pronto, por motivos inesperados e não foram agradáveis, como é óbvio. Temos este cantor agora a solo e vamos ouvir uma música dele, do Leonardo. A música chama-se Eu Sou Desejo, Tu És Paixão. Eu sou a tua paixão? Oh, Leandro, eu espero é que eu não seja o teu desejo. Não, mas desculpa, és o meu desejo. Desejo ter todas as segundas-feiras aqui, para levarmos juntos mais um paraíso lunar aos nossos ouvintes. Pronto, aí tenho mesmo que concordar contigo, Leandro. Tu então também és o meu desejo, visto por esse prisma, claro. Pronto, vamos então ouvir Leonardo com a música Eu Sou Desejo, Você é a Paixão. E logo de seguida iremos para um pequenino intervalo. Voltamos de seguida. Você me leva e eu deliro.

isso, deixa eu te amar. Eu quero estar o tempo inteiro amando você. Deixa eu sonhar. Então estamos cá de novo para levar até si mais meia hora de música sensivelmente. Para trás ficou Lucas e Mateus. Eu preciso do seu amor. Eu não só preciso do seu amor, mas nós, eu e Alexandra, precisamos do seu feedback, precisamos do seu carinho e da sua fidelidade todas as segundas-feiras aqui no Paraíso Lunar. E vamos continuando então a levar este programa e tentar transformá-lo num paraíso lunar, num paraíso musical. E vamos ficar a ouvir? Oi, Andro. Isto um paraíso já é. Tu não consegues ouvir os passarinhos lá fora no jardim, Leandro? Eu penso que temos um aqui, de certeza, na árvore do jardim, mesmo encostado à janela onde nós estamos. Eu ouço tanto aquele passarinho. Não consegues ouvir um passarinho, Leandro? Consigo, sim, senhora. E ele também faz parte do paraíso. Até o passarinho veio ouvir o nosso programa. Bem, caros ouvintes, depois deste intervalo e depois de uma musiquinha, vamos continuar agora de seguida com o Alexandre Pires e a música Necessidade. E logo de seguida iremos ouvir Tânia Mara com Sempre Que Você Quiser. Ah, Leandro, sempre que você quiser, eu lhe farei companhia no paraíso lunar. E é o que nós queremos, que os nossos ouvintes queiram sempre fazer-nos companhia no nosso paraíso lunar. E então, assim esperemos que continuem a fazer-nos companhia. Vamos então ficar com estas duas músicas. Até já! Ventos do seu bem querer, beijar tua boca é perder a inocência, beijar tua boca é jogar e perder. Por isso entenda que eu te preciso, que sem tua boca eu posso enlouquecer. Mesmo sabendo o quanto me custa ter o sentimento jogado aos teus pés, é minha paixão que me leva à loucura, que te traz pra mim quando eu tento esquecer. Maldito tempo que se acaba quando estou contigo, maldito, maldito tempo que não estás, maldito tempo que te esconde quando eu te preciso. E que seja bendita essa necessidade, e que seja bendita essa necessidade.